Eu até queria, mas não sou um artista pop, ó. Desses que faz grana e fuma plantar no pipe, yeah. Ganho como rico, só que vivo como pobre, ó. Acelero minhas Porsche só pelas ruas do bairro, yeah. Tênis caro tem, pra pisar no bar, ó. Pra nunca faltar, sem lazer, só trabalho, ó. Se quiser me ver, é sem novidade, ó. Tamo de rolê no Serrão, Santa Mara, hein. Cês até queria, mas não são os artistas top, yeah. Um, dois e três, já que o pódio é do Gustavo. Dolo dos pioneiros, hype não é o que me move, yeah. E mesmo que fosse, eu tava feito pra caralho, ó. 38 tem, pra deitar otário, ó. Rima, eles nem vêm, que a chacota eu metralho, ó. Ela sabe bem, que eu sou um cara falho, ó. Mas prefere nós, fecha a porta, eu te amassei. Rap, se eu não te amasse, era cada um pro seu canto. Tipo as tia do zap, a vacina, foda-se, pronto. Tu fala do sorriso que você me deu, como se eu não lembrasse da fase do pranto. Ei, antes de TikTok eu lançava os passinhos. Nós faz porque nós curte, não porque é tendência. Então vai lá e viraliza, mas essa pra mim. Porque na rua é sem espaço pra concorrência. Então sente a vibe, eu ritei, né? Isso é de lei, né? Hater diz eu nunca te critiquei, né? Posturadinha, marra nós tem, né? Quantos aqui já passou e eu fiquei, né? Ritei, né? De lei, né? Hater diz eu nunca te critiquei, né? Posturadinha, né? Marra nós tem, né? Quantos aqui já passou e eu fiquei. Comprei com salário, age igual Mbappé, mal igual Romário. Se eu quero, peço a Deus, e ele tem me dado. Pai tá tipo Jordan, é o bode, é o bala. Encontre o melhor, dá uma zapiada. Ei, só não diz que achou, sem tempo pra piada. Eu sei que ouvi a verdade, te dá uma baqueada. Sua mina me quer, mas já tá bloqueada. Eu não questiono pessoas, falo de mercado. Vocês são leões, mas vivem igual gado marcado. Vai até ter mais atenção se for um pouco mais pardo. Só que o preço da cobrança é um pouco mais caro. Solução pra viver bem, seja um pouco mais claro. Ou ganha como eu, vai ser um pouco mais raro. Chato, né? Falo um pouco mais paro. Sinto o cheiro da merda, tenho um pouco mais faro. Ei, rap, se eu não te amasse, era cada um pro seu canto. Que nem William Bonner e Fátima, foda-se, pronto. Tu fala do dinheiro que você me deu, como se eu não lembrasse de não ter desconto. É que antes de TikTok eu lançava os passinhos. Nós faz porque nós curte, não porque é tendência. Então vai lá e viraliza, mas essa pra mim. Porque na rua é sem espaço pra concorrência. Então sente a vibe, eu ritei, né? Isso é de lei, né? Hater diz eu nunca te critiquei, né? Posturadinha, marra nós tem, né? Quantos aqui já passou e eu fiquei, né? Ritei, né? De lei, né? Hater diz eu nunca te critiquei, né? Posturadinha, né? Marra nós tem, né? Quantos aqui já passou e eu fiquei. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor.